Salvador. Bom dia, José. 7-0 na proa de Romédio, Leão, 7-0. 7-0, essa licitação via chegada, Romédio. Um eu disse, mantenha o nível 060. O seu time entrou no 019. Sentinho ideal, vai descer via Romédio para o nível 060, azul 2, 7-0. 1-2-3-0, desse mantém a 2 em pé, ajuste de metro no 0, no 9, autorizado a leste, foi pista no 0 e fomos estabilizados. 2019, reportará estabilizado, gol 1-2-3-0. Oxalá, 62-5-0-3-7-3-7-0-9-2, final approach, a leste, foi 1-1-0, report established. Número 4, chama agora o seu 3, 5 na frequência 1, 2, 1, decimal 0, até 1, 2, 8, decimal 8. Confirmando frequência 1, 2, 6, 0, a secundária 1, 2, 8, decimal 8, 3, 3, 0, 4. Protegimento correto. Obrigado. Se eu tava no meu Golf, considere solo aos 3, 8, livre corte. Gabriel, aliás, 7 Rio, com o Rory, 1-2-3-0. 1-2-3-0, passador, na competição, no procedimento, chama o Gratuito, na sequência 1-9-5. 18-9-5, 1-2-3-0. Torre, Salvador, bom dia, gol 1-2-3-0, estabilizado, X-Ray, na sequência. 1-2-3-0, bom dia, continua a aproximação, mais uma transmissão de fundo. 7 na aproximação, gol 1-2-3-0. Two thousand feet, José, Sérgio, Sábio, Seguidade, Fondos, Pistão, Zero, Vento, 150 graus, 119. Autorizado, Pouso, Pistão, Zero, Gol, 1230. O Hitler Delta é local de sobrevoo, setor noroeste do campo, irá cruzar com o alagamento da pista zero. Se atenta aos tráfegos de aproximação na pista zero, temos o tráfego do Chanel, 2D0 mais 1 minuto de intersecção localizador passando do lado. Então, 3663, chama 0735 na frequência 128.35, alterno 123.8. 12835, 1238, tá 3663. Comandante. 230 no solo. Aos 44, olha a ficha, mesma produção na frequência no 219. 219, 1230. Nós seguimos para a Lagoinha, não temos contato com o seu tráfego. Eu sou um correspondente assinado e estimado de regras da Lagoinha, expressionador. Six two five zero, three two nine one one four, zero zero three zero zero nine. Yeah. Victor Hotel Fox, acima da escolha 0145. Já não está sobrevivo, Valéria, o Victor Hotel Delta, visual com o Guardião 05. Victor Hotel Delta para pouso, confirmando, está no local sobrevivo ou já para pouso? Costa sobrevivo, senhor, Valéria. Gente, eu tenho certo na escuta do controle, Victor Hotel Fox. Victor Hotel Delta. Five zero, on the ground, the 4-7. Can you write contact ground 1-7.9? 1-7-9, right. Clear to show, Fred. 7-6, via chegada, bom dia, 1-0-5-0. Show, 0-9. Da chegada para 309 mil. 5, confirma o local de sobrevoo. Informa o tráfego 11 horas, 5 milhas, mantendo 200 a 500 pés, então o áudio são 4-4. Enche o 2-7-7. Fox Flash confirma posição. Confirma o local de sobrevoo. Gente, 3, já sobrevoou Camarçalino 06, ok? A firma já está descida? Estabilizado, 2780. 2780, eu chamo o turno na noite do 2900. 2900. Salvador, o azul 2780 estabilizado para a sua. Azul 2780, bom dia, autorizado pulso, sistema 0, vento 150 graus, 099, está atravessado. Pouso organizado a 0, bom dia, azul 2780. Pouso 2780, ajuste altímetro 909. Tenho 19. Da pistola 0, autorizado a alinhar e manter. Azul 2780 no solo aos 5-4, olho para a pista, me controle, só a frequência 121 decimal 9. Solo 121 9, olho para azul 2780, obrigado. 3896, essa via para 2010, autorizado final do procedimento ILS FE, informe estabilizado, registro do altímetro 909. 21, decolado ao 56, acione 5242 no transponder. E chame o controle salvador na frequência 120, decimal 80. 242-1208, Inlet 3, mano, boa. Aqui, no 5242, bom voo. Obrigado, muito bem. 3, 1, contato radar na decolagem, subavia, sobra São Leão, transição Mótima, nível de voo 360. 360, via Bom dia, autorizado. Alinhar e decolar. 10, 0, 0, 0, 0 graus, 10, 9. Ajuste o altímetro na 0, 9. Ok, se ele decolar, ele dá 1, 0, 2, 1, 7, 1. 1, 4, 1, mantendo seu 4, 4. Três, oito, nove, meia, pista livre autorizada pelo sistema 0, vento 140 graus, 109, ajuste altímetro 09. 09, autorizado, pouso, pista 10, tá, 32 graus e meio. Apache 790, Squawk Ident, descend via Bomed 1 arrival to flight level 050. Do you need information limo or you already read information limo? Autorizado final da pista 17, reporte final de 3 milhas, o vento para cheque no 30 graus 099, ajuste altímetro 1 a 0 no 9. É chamar o final 3 milhas, o Victor em Guilherme. Chame Centro de Si, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Centro de Si, 128, 35, alterna 238, 731, bom dia. Romeu Juliette, Victor Fox, identifique, eu sabia a chegada da Bomé de 1 no nível de voo 060. Solo 05, olha o 05, alisar a pista no controle solo 321, decimal 9. Sano 221, solo, obrigado. 005, me escuta? 005, afirma, ainda mantém BR-324. 3171, chega 125, frequência 128-35, alterna 123-18. 2235-3235. Passando o pinto de Juliette no solo 08, autorizado 180, táxi via pista, reporte no 735 livre. Patago Vitor e Juliette, 1735 litros. Patago Romeu e Juliette, Victor Fox, reduza para 250 mais. Juliette, mantém 250 mais. Papá 2790, Salvador Franco Control. Correio aqui, Papá 2790. Confirme o indicated airspeed. 220. Roger. Estamos 094, a sua identificação dessa via, chegada com 21, nível de 1070. Victor Foxtrot, reduza para 270 mais, para o seu pensamento. Dois dois zero, Papá Romeu Juliette, Victor Foxtrot. Se sobrevoo sobre o direito de Santana, confirma. so far 2700 clear 2000 feet. Final approach runway 10, report established. Return to 710 19. Okay, clear to Kaushai. I'll be back with the established. All operations to report that 2700. Report 2700, inform two traffics. First one, 12 o'clock, 1-2 miles. Echo Charlie 25 of local police. The additional traffic, 11 o'clock, 1-4 miles, maintaining 500 feet overhead. It's Romeo 44. Roger, Charlie Papa 27. Виктор Фокстач, высоте 43, замечаю за еще вообще на 0 на 0. 2-3, на 0 на 0, я уделяю Виктор Фокстач. Apache 7-0, confirm your indicated airspeed. 1-9-2. Romeo Juliet, Victor Foxtrot, reduza para 1-9-0 mais. Essa 0-0-9-0, Juliet, Victor Fox. Juliette Victor Fox 7, informo tráfego sobre o BR 324 de Serra 310, Charlie da Polícia Militar, tráfego adicional 11 horas, 14 milhas, mantendo 500 pés, lá são 44. Confluência dos tráfegos, eu estou falando da Juliette Victor Fox. Apache 7-0, report established. I will establish on location, Charlie Papa 27. Romeo Juliet, Victor Fox 7, informa o tráfego informado anteriormente, posição de 1 hora, 8 milhas, final pista 1-0, mantendo agora 1-4-0 mais de ground speed. Eu acho que aqui reduz para o Juliet Victor Fox? Juliet Victor Fox 7 reduz para a velocidade de aproximação. Ok, reduzindo para a velocidade de aproximação, Juliet Victor Fox. Charlie Papa 7-0, confirm established. Established no local, Charlie Papa 2-7. All tie 118 is 195, 2-7-0. 118.95, good day. Salvador, Charlie Papa 2-7-0, good morning, established no local. Charlie Papa 2-7-0, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 09 knots, Kim Link 1019. Clear to land, Charlie Papa 2-7-0, 1019. 5527, 980, go ahead. 140 degrees, 100 knots. Папа Ромео, я чувствую факт. Папа Ромео, я чувствую факт, что не стоит, но это дошло на все. Это сам всех, ребята. Дома мой, у нас Ромео 4, то есть разъезд на работу из Митая, за 13 по 7 метров, я всех шую, фан стабилизатор. Если я сил, то мне стабилизатор шею, но за Ромео, за Ромео 4. Papa Romeo Juliette, Vitor Fox. Papa Romeo Juliette, Vitor Fox, reporte final. Vamos prosseguir para a pousada 10, o Papa Romeo Juliette, Vitor Fox. Primativo, vamos zero. Tente, o Papa Romeo Juliette, Vitor Fox, número 2 para a pousada sistema 0, ajustado o time para 09. Ok, ajustado 09, o Papa Romeo Juliette, Vitor Fox. Tráfego 12 horas, 14 milhas, mantendo de 100 a 300 pés a cutiária da Polícia Militar. Tráfego adicional, posição de 11 horas, 5 milhas, mantendo 300 pés, redução 44. Deixa eu ver uma parte. Foxtrot autorizado pouso sistema 0, vento 130 graus, 1 a 0 mais. Autorizado pouso para Papa Romeo Juliette Vitor Fox. Poxa, agora 60 milhas de Salvador, ingressando na FIA Recife, confirma. Confirma quantas milhas mais da faixa de Salvador? Estabilizado elétrico 1-0. 0-0-9-4, chame todo o Salvador, frequência 1-8 do Simão 9-5. 1-8-9-5-1-0-9-4, obrigado. 1-0-9-4, 1.5 milhas em linha CA. 1-0-9-4, continua a aproximação, número 2 para pouso, sistema 0, ajuste altímetro na 0-9. Frente na aproximação, 1-0-9-4. Victor Fox Trot, final solo aos 24, qual foi o meu passo que se destina? Fox Trot, está na frequência no 21 decimal 9. Com 1094, autorizado posto 10, vento 140 graus, 109. Pegando o posto 10, 104. Passando o Victor até Fox Trot 7, curva. Eu fui me chamar de pouso, senhora. Gente, rádio Furano 3, 1 decimal 3, frequência para coordenação 1, 2, 3, 4, 5. Passando o Victor até Fox Trot 7, frequência livre. Identifique dessa via, chegada a Boston, nível de voo 050. 94 no solo, aos 26, Olivera, está no controle de frequência 121 decimal 9. Eu vou fazer agora esse caso. Guardião 05, informe visual com campo. 57 do Romero 44 assistente. Flash. Vertical do local de sobrevoo para o Romeo Victor até a Delta. Gente do Guardião 05? Gente do Guardião 05, mantém cara atento, Victor até a Delta. Fecha. Guardião 05, torre para o filho. Guardião 05, torre para o filho. 305, reporta vertical do Salvador Norte, ainda 9 estados do trato. O vento vai chegar aqui no 60 grau 089, que a gente atinge para o 909. Salvador, bom dia, 9230, pronto, 9090. Guardião 05, copiou a torre. Acima, vamos lá, no vertical do Salvador Norte. No momento agora, 3.9 milhas, região noroeste. Gente, guardião 05, estamos recebendo aqui no... na repetidora, o seu primário. Aguarde contato visual, o guardião 05. Aguardando contato visual, guardião 05. Bono 230 autorizado, alinhado de colapso, estima 0, vento no 60 grau 09, nós, ajuste altímetro no 09. A linha de cola, 1019, Bono 230. Charlie Papacho, 790, o apunto táxi vai ao runway 17. E pode ir runway livre. Guardião 05, autorizado para seguir para o pátio do Graia. Só para informação, temos um Charlie 550 para seguir o táxi via pista. Não interfere, reporte em solo controlado. Dentro do tráfego, autorizado o pátio do Graia, trabalhar no solo controlado, Guardião 05. Charlie para pátio 790 Tower. Make Wallet 0 degrees. Tony, taxi vai o runway 17. Tony left, tá, vai a taxi o runway 17. Tono 45. Chegada para o médio 1, nível de voo 060. 98, número 3 no seu constelado. Direita do marcador externo, confirmando a sua direita do marcador externo. Direita, o marcador externo é o Sintra? Afirma. Bravo Lima Uniforme confirmando o cruz.